Salvador, boa tarde, é o trip 5489 com a informação Papá, guardando autorização para a Vitória da Conquista. Trip 5489, a intenção é Conquista no 200? 220, trip 5489. Afirmativo, irei coordenar junto ao centro, aguarde por gentileza. Aguardando, 5489, pronto para cópia? Afirmativo, 5489. Trupe 5489, Salvador, Vitória da Conquista, 220, nível autorizado, 220. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída, arpó, após direto, Vitória da Conquista. 5575 no transponder, o controle em 1-9-35, trupe 5489. Trip 5489, ciente, foi autorizado para a Vitória da Conquista, nível 220, decola da pista 1-0, primeira curva direita, perfil da saída arbor, após direto, o transponder é 5575, controle em 119.35, trip 5489. Correto, reporte quando pronto para acionamento, puxe, trip 5489. Reportará quando pronto para acionamento, puxe, 5489. Gente, o Guardião 05, reporte. Já está pronto para decolagem? Saquei, okay, autorizada a decolagem da presente, com proa do corredor forte, vento 1-1-0 graus, 1-0 graus, ajuste 1010. Celeste Campavista, 4-1-1-6, Davi. A gente usou torre 118.62 agora. 18.6, obrigado. Guardião 05. 1935, uma boa tarde, Leito, Guardião 05. Um abraço, até mais. Para a torre. Torre Salvador, azul 4-1-1-6, final de 6 milhas, né? Escuta. Oxalé, 6315, a linha decola sem parada. Positivo, a linha decola sem parada, 6315. Autorizado ingresso decolar sem parada, vento 120 graus, 10 graus, Oxalé, 6315. Autorizado a linha decolar, Oxalé, 6315, pistão 90. E novembro alfa, autorizado a decolar de pistão 7, vento 120 graus, 10 graus, novembro alfa. Controle Salvador, Guardião 05. Para ingressar e decolar sem parada, vento 120 graus, 10 graus, 4-1-6. Aguardando, 4-1-6 das... 1.500 pés. Salvador, boa tarde, 3144, com ponto de espera da 1-0. 3144, boa tarde, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguardando, 3144. Índia November Alpha decola aos 32, controle 119.35. Chama o controle 119.35, Índia November Alpha. Controle Salvador, meu cordial boa tarde, é o Papa Romeu, Índia November Alpha decola down 7 na sua escuta. Via corredor Axé, vigilância Índia November Alpha. Via corredor Axé, Índia November Alpha. 141-6, vento 120 graus no 49, ajuste de altímetro 1020, pista livre autorizado, pouso. Pouso livre, azul 41-6. Tá 3144, ali, mantém pista no zero. Livre, alinhar e manter no zero, tá? 3144. Pode chamar o controle, hoje na 6315. Afirmativo, só decolagem 233, controle 1-9-9-35, por favor. 0-9-35, azul 41-6, solo 34, livrar direito no 21-9. 219, até daqui a pouco. Azul 41-6. 20, saída da EL. 3-8-0, saída da EL, hoje na 6315. Azul 10. 5017 no transponder, o controle em 1-9-35, o 6213 da Oceanair. Autorizado, nível 360 para o Galeão, decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, depois de Leda, Bridge, Bridge intercepta a Pesulu 10, transponder 5017, controle 1-19-35, Oceanair 6213. Correto, reporte quando pronto para acionamento, push 6213 da Oceanair. Obrigado. Sala Salvador, boa tarde, azul 41-6, livrou nossa escuta. Afirmativa, azul 41-6, boa tarde, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Táxi via Alfa Juliette para o portão 08, azul 41-6. Salvador, Oceanair 6142, autorização receita, por favor. Oceanair 6142, formação em curso é Quebec, copia o 350 Recife. Copia. Oceanair 6142, Salvador Recife, autorizado nível 350, via up para o ISC 58, decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju 5015 no transponder, 10935, controle 6142 da Oceanair. Autorizou 350 Recife, número 58, Puca, Caju, 5015, transponde, controle 1935. Primeira curva esquerda, o 6142, repasse quando pronto para acionamento, push. 6142. 05, controle. Está nivelando a 1100 pés. Afirmativo, mantém inicialmente 1100 pés, o Guardião 5. Mantendo o máximo 1100 pés, Guardião 05. Guardião 5, só para sua informação, nessa sua posição aí eu só posso autorizar até 1000 pés, ok? Para 1500 pés ele deverá se afastar pelo menos do aeroporto 12 milhas, porque isso influencia na saída MOM, exatamente a aeronave que está decolando agora, vai passar pouco próximo à sua aeronave, só que a diferença de investir é mais de 1000 pés, ok? Ok, pode ser então a 1000, aqui no setor? Afirmativo, até 1000 pés. Ok, até meu pé, então restrito a meu pé, Guardião 05. Aproveitar 3144, parecido? Prossiga 3144. Alguma possibilidade de coordenarmos a prova de Cogube ou GBI? Aguarda, não escuta. Aguardando, passando 4,5 agora. 3144, mantenha a saída. Deverá manter a saída 3144. Mantém a saída, tá? 3144. Salvador, tá passando Alfa, Victor Juliette, no trabalho de Paris, entrando agora no corredor Interlagos. Afirmativo, mantém Interlagos. O Alfa, Victor Juliette, aguarde transferência de comunicações. Na guarda da transferência, Alfa, Victor Juliette. Telefone no final estabilizado, está 3154. 154, chama agora a torre 118-62. Roger, esse mal meia, 3154. 5487-2000, autorizado LS 1010. 2000 e LS 1010. Zero, baixa de trabalho, estabilizado. 3154, é autorizado pouso físico no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, ajuste no 0 no 0. 3154. Teve pouso no zero, QNH no 0 no 0, tá? 3154. Solo, Xené, 6213, tá no gate 4, puxa, back a ação, né? 6213, o Xené, 04, portão tá livre, é porta táxi. Será táxi, né, Xené? Salvador, Xené, 6142, na 7 para posto de treinamento. 07, reporte quando pronto para o táxi, 6142, do Xené. Passa para o táxi 6142. Novembro. Ok, repreta a reação, local 1, 2, 3, 4, 5, Novembro. Oxenair 6315, chama agora Recife, no 251, na alterna no 3325, Oxenair 6315. Bloqueado, senhor, qual foi a frequência? 1251, 13325. 251, 13325, 6315, bom dia. Voltando 3144, chama agora Recife, no 2685, alterna no 3365, 3144. 2685, confirme a alternada. 13365. Alterna 13365, obrigado senhor, boa tarde. Boa. Controle do Oceanair 6326 com a Quebec para a descida. 2000 pés via chegada Mari, 1010. 2000 pés via chegada Mari, o 6326. Controle o Alfa Victor Juliette na proa da rotatória, visual função. Chama a torre agora 118-6, Juliette. Chama a torre 118-6, Alfa Victor Juliette. Obrigada. Torre Salvador, boa tarde. Está passando Alfa Victor Juliette na proa da rotatória visual constante. Alfa Victor Juliette, uma boa tarde. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceira no 7, Juliette. Reportará a final de 3 milhas, Alfa Victor Juliette. Cruzador Novembro, prossegando. Procedendo de conquista, senhor, está passando zero para o fim, a noite da terceira. Autoriza a proa de Itapuã, central de proa na 35. Negativo, Itapuã, vai ingressar via corredores, descida autorizada até 2.500 pés com 1.010. É, Cruzador Novembro. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. A AVC já está em 500 pés, está visual com o campo, a intenção é retorno para Salvador. No localizador, o tipo 5487. Guardião 5. Aguarde transferência de comunicações. Aguarde a transferência, Guardião 05. Trip 5487, uma torre agora, 118.612. 118.612, boa. Boa. 21 decimal 9. Guardião 9, 131.54, boa. Voltímetro 10, 10, 61142 da Oceaner. Bate em seguida, rapaz, 18612, 61142, até a volta. Space. Alfa Victor Juliette, iniciando 360 pela esquerda, reforçará a intercepção da final do Alucete. No localizador é 10 milhas, o trip 5487. Trip 5487, tem autorizado pouso pista 10, vento 120 graus 149, ajuste no 010. Tráfego no setor norte, sempre frio com este aproximação, Charlie 150, realizando 360 para a esquerda. Ciente. Oi, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, está presente, autorizado prosseguir 500 pés direto para a final da pista 17 para prosseguir para o pátio do Grai, Guardião 05. 05. Trip 5489 solicita o pushback acionamento. 5489 da Trip, pátio 3, reporte quando pronto para o táxi. Pátio 3, reportará pronto para o táxi, Trip 5489. Então, 3154, prossegue via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, tá 3154. Espera pronto, Oceaner 6213. Oceaner 6213, após a passagem da aeronave ATR da Trip na final, a linha mantém pistão no zero. Após a ATR, a linha mantém Oceaner 6213. Alfa Vitor Juliette, prossiga para a final do 17, informarei eixo da pista livre. Vento 120 graus, 129, tráfego agora aproximadamente 3 milhas e meia para a cabeceira. Visual com o tráfego, Alfa Vitor Juliette, prosseguindo na final do 17. Positivo. Quilo Quebec Serra, pátio 5, a intenção é morro 1000 pés. Quilo Quebec Serra, Salvador, Morro de São Paulo, 1000 pés, decolado 17, primeira curva à direita. Corredor Axé, aciona 0123 no transponder, 10935 é o controle, Quilo Quebec Serra. Pátio Grai reportando solo controlado. Informe também, temos um Charlie 150, aproximadamente 3 milhas para cá do 017, Guardião 05. O adianta visual com tráfego na final da 17, visual com tráfego na final da 10, não vai interferir, vai reportar direto do Pátio Grego, Guardião 05. Positivo. Alfa Vitor Juliette, informação tráfego, helicóptero esquilo da Polícia Militar, prosseguindo para o Pátio 4, informarei eixo da pista no 7 livre. Agente de tráfego sobre o eixo da 17, da pista no 7 e o da final da 10. Positivo. Quilo Quebec Serra, boa tarde, pátio 5, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Alfa Vitor Juliette, eixo da 17, livre, tem autorizado pouso, vento 130 graus, 129, Julico. Nele, pouso 97, Alfa Vitor Juliette. Salvador, solo controlado ao 50, livrando frequência, guardia 105. Livrando frequência, 50, guardia 105. Trip 5487, no solo ao 51, livrar direito, 121, décimo 9. Xené 6213, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 12 nós. 6213, está livre a decolagem, já estou no zero. Salvador, boa tarde, Xené 6142, no ponto espera do 10, pronto. Xené 6142, boa tarde, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém pista no zero. Ali mantendo no 0, 6142. 5487, prossegue em frente, quilo para o pátio 3. Quando lá tem sinalizador. E atende também um ATR da companhia já acionada, vai chamar logo pro táxi. Eficiente. Solo trip 5489 com 53 a bordo, 1350 de autonomia, alternativa Montes Claros, solicita o táxi. 5489, táxi em frente, via Índia, no ponto de espera chama 208, meia dúzia, altímetro 10 no 0, 1010. Autorizado o táxi vir em frente na Índia, chama Torre 118 meia dúzia, com ajuste 10-10, trip 5489. Alfa Vitor Juliette, no solo ao 52, autorizado backtrack, reporte pista livre. Xené 6213, decola ao 52, controle 1 no 9, decimal 35, uma volta. 1935, obrigado, tá bom. Estimativa horário do plano é S. Controle Salvador, Xené 6213, está cruzando 1500, vai. 6213, sobe 360, saída da Elvis Jones. 360, quando possível, pro de Leda ou Bridge. E aguarde. Para. Convite, atenção, Manati. Mike Covid, Salvador, Manati, mil pés, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0125, 10935, Mike Covid. Xané 6326. 26, chama a torre 118612. 186. Correto, 44, já tem informação no POB, 07? 02, vai buscar então, 1086. Parcelamento táxi, bom voo. Xené 6326, boa. Flat de aproximação, número 1 para pouso, vento 1 no 0 graus, 129, ajuste no 0 no 0. Ajustado 1010, está livre o pouso para o Xené 6326. Já está acionado livre frequência. Xené 6142, decola 54, controle 1 no 9, decimal 35. 1935, até a volta, 6142. Positivo. Estava do Mike Covito, parte 4, até do Manati, pronto acionado. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, Mike Covito. Acende o 350, 6142. No 648 da Gol, 2000 pés, 1010, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 com 1010, reporte estabilizado, Gol 648. 0. Após a passagem do tráfego nacional, a linha mantém na 10, 35489. Xené 6326, confirmando, tem autorizado pouso, venta de 110, 110 graus, com uma dúzia de nós. Confirmado. Livre pouso na 1-0, tá baixado e travado. Quem joga hoje? O Fluminense foi a última campeã brasileira. Tá lotado o estádio. Ah, hoje é o Bavi, vai ter o Bavi hoje. Ah, tá bonito lá a festa. Pilo Quebec Serra, autorizado ingresso pistão 7, reporte alinhado pronto para decolagem. Pilo Quebec Serra. Controle Salvador, boa noite, 07, formação Quebec. Oi, 07, boa tarde, assim a identificação desse a 4.000 pés. Chegada bom, se ajuste 1.010. Ah, boa tarde, desce 4.000 pés com ajuste 1.0, 1.0, identificou, boa noite, 07. Juliette, autorizado acionamento, PAD 4, reposto para o táxi. Chanel 6326 no solo 57, Olivar direito no 21 no decimal 9. 219-6-3-6. Quebec Serra, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 1 no 20 graus, no 2 nosso, Quebec Serra.